problema só que o planejamento correto para acionar se me torna noite esse momento. Romeu Golf, autorizado para Congonhas, nível 200, via Uísque 1 até Bragança, após prosseguir pela Golf 449, conforme a rota do plano de voo, decola da ONU 7, voa pela direita, saída da EL, transição coral, responder 5114, controle 120-8. Cotejamento correto, para se nós também torrer uma noite nesse momento. Tango Eco Charlie Charlie, curve à esquerda, proa 235. Estabilizou, 3154. 3154, 286. 286, obrigado. Desce para 2000 pés, ajuste o 920. 1020, 2000 autorizado, via Gol, ponto 9648. Quatro 1 3 1 na escuta do controle. 4130 na escuta, prossiga. Azul 4131, contato radar 5 milhas já afastado de Salvador, subida autorizada para níveis 360, saída da EL. 360 da EL, 4131. Queria desculpar, não fizemos a chamada inicial. Controle? Queria confirmar, por gentileza, não fizemos a chamada inicial. Afirmativo. E queira desculpar, muito obrigado. Doutor Mike Quebec, reporte na rotatória. Reporte na rotatória, Quebec. Oceanair 631 Power, Fork Island, my arrival descent flight level 050. My arrival 050, sir, now 631 Power. Estamos no Alconcampo, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, torre 18-6. 18-6, é grato, boa tarde. Boa. Mantenha 4 mil pés, aguarde para descida Eco Charlie Tchau. Mantenha aguardando Eco Charlie Tchau. Solo Salvador, muitíssimo boa tarde, TAM 3154, pronto. TAM 3154, você seguiu o táxi pela Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, TAM 3154. Gol no 648, autorizado ILS, aqui pista no zero, reporte estabilizado. No 648, chama na estrada. Mer 6326, acione identificação, chegada da mar e desça para o nível de voo 050. Azul 4131, sob vetoração com via esquerda pela 160. Vetoração esquerda 160, azul 4131. Azul 4131, limite do vetor até contato com Recife. Chama o mesmo na frequência 1251, no alterne 133, decimal 25. Manterá esta proa até fazer contato com Recife, obedecendo às autorizações conforme solicitadas. Recife 1251, no alterno 3325. 131-154, autorizado ingresso na Juliette, para o portão 09. Inicie redução para 2309, do Xanermia 326. 2309. Xanermia 6314, are you able to fly direct Duna position? Xanermia 6314, descend to 2000 feet, QNH 1020, direct to Duna position. 2000 feet, 1020, Duna position. Portal 021, squawk guidance, bomb arrival, descend to 4000 feet, QNH 1020, reduce speed to 250 knots. Azul 4131, no chame Recife 1251, alterne 13325. Ele chama Recife 1251-3325, o 4131, já. Para pushback, acionamento Abjet 256 no gate 5. 5856, autorizado o sushi, reposto meu para ataque. Encontrará quando próximo, 5856. Controladora 1396 da Gol, passando o lado zero para 150. Gol 1396, sem identificação, chega da mar e desça para nível de voo 060, velocidade 250 nós. 060, 250 nós, gol Oriente Mike, não tem esse plano de voo, qual foi o horário? E agora é um instante, vou lá o meu nome, Oriente Mike. Na sua identificação, direto a MAN, desça para nível de voo 070, precisa velocidade para 2209. Ok, a velocidade máxima de descida do 35491 será 209, ok? e estaremos à descida 10 milhas de Amã. Entendi. Corona 396, reduza a velocidade para 2209. Controle Salvador, papapá, mais uma foto. Copiou o controle, Corona 396? Eu sim, é 220. Afirmativo. Papapá, Lima, Lima Fox, contato radar. Subida para nível de voo 200, perfil da saída Momo. Saída Momo, Lima, Lima Fox. Oceania 6314, cleared ILS final approach, report reception localizer. ILS 6314. Hoje é 6326, federação para sequenciamento, curve à esquerda para o A015, limite é o que será a radial 270 de Salvador. Esquerda 015, descendo Oceania 6136 para 5000, caso para comunicações, limitado pela 270 de Salvador. Afirmativo. O Xanam é 321, autorizado para Brasília, nível 320, via Fuzulu 17, decola da 10, com curva pela direita, saída água, transição elétrica, transponder 5401, controle 120.8. Mantenha a velocidade, aguarde a solicitação, grato. Elefa. 5401-208. O Xanema 321, o transfundo é 5407. Ah, 5407. O Xanema 321, cotejamento correto, reporte para o parapuxo. Parei. 326, desça para 3000 pés, ajuste 1020. 3000, 1020, 1020. Voo 907, a sua identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste na 0920. Sol? 1648, boa tarde. Voo 1648, boa tarde, preciso táxi pela Alfa, reporte 6-10. Alfa, boa tarde, 6-10. Romeu Golf, contato radar, subal 200, Dael. 00 da El, Vitano Med. Eu Romeu Golf, vou direto Coral. Direto Coral, Golf. Eco Charlie, Charlie para o curso do localizador, curve à esquerda, proa 165, reporte estabilizado. Curvando 165 para o curso do localizador, reportará estabilizado. Control, Channel 631, Power Localizer 10. Channel 631, Power Tower 118.6. 118.6, 631, Power. Channel 6326, curva à direita, proa 060, aguarde vetor final para o curso do localizador. Direita 060, aguardando o vetor final localizador, 6326. Oportunidade proa de chip-chip, está presente? Confere para o controle? É o papapá, Lima, Lima Fox, solicitando por aí direto de esquina, chique. Aguarde. Controle, é o 5491. Prossiga. Já que manteremos a velocidade máxima de 200 nós, não seria possível lá pro Aduna, da presente posição? Mantenha a Projamão inicialmente, o 3591. Certo. Estamos num ponto ideal, é o 3591. 3591, desce para nível de voo 070. É o 70491. Voo 396, reduz a velocidade para 2109. Vem 96290. Gol no 807, reduz a velocidade para 229. 2-2-0. Correu, Yankee Mike. Já informei a esta solicitando Aracaju a transmissão do plano. Não temos o seu plano de voo. Até o momento, solicitamos o operador AF que entrasse em contato com a AF Aracaju para solicitar o plano, ok? Só um instante. O correto seria que a AF de Aracaju enviasse para Salvador, mas pelo visto não foi feito. E nós solicitamos que a nossa AF entrasse em contato com aquela localidade para verificar o que ocorreu, entendeu? O Mike Eco Delta, o seu voo é local ou vai para a plataforma? Bruno, pode ser o 0215. Gol na 396, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, proa 350, limite ao curso do localizador. 350 e o limite ao lote, como serão? Trânsito, Rafael Mendonça, poderia fazer as setores para falar direto a Arubis? Aguarde. Estaleia 6326, redução para aproximação, repórter estabilizado. Estou forte, Reduzindo aproximação, 6326, repórter estabilizado. 35491, autorizado direto, Duna. Direto, Duna, 35491. Salvador Lima Lima Costa, autoridade direto do Chico. Lima Lima Fox, confirme seu estimado de pouso e para modificação das regras. Estimado de pouso ao 10 da próxima, modificação das regras ao 00. Cliente está autorizado de ser direto do destino, Lima Lima Fox, chame Recife, 2685, alterno 2545. 2685, 2545, está liberado? Afirmativo. Salvador, o Eco Charlie Charlie estabilizado no localizador. Eco Charlie Charlie, torre 186. Confirma a frequência de torre, por favor. 186. 186, Eco Charlie Charlie. O Xené 6304, crescendo na Alfa. O Xené 6304, prossiga pela Alfa, aguarde estar em ingresso na Juliette. Melhorar para ingresso Juliette, táxi pela Alfa 6314. Meu pés, ajuste na 020. Meu pé, mantendo pro 1020. Portugal 021, reduce to approach speed, report establish on localize. This approach speed and exit for localizer left. 35491, desce para 2000 pés, ajuste na 020. Copiou o controle. Negativo, prossiga. Desce para 2000 pés, ajuste na 020. Ok, 1020 para 2000, é o 35491. Gol 1807, vetoração para sequenciamento, curve à direita para o A260, limite será a radial de Salvador 290. Gol na 396, curva à direita para o A030, aguardando o vetor final para o curso do localizador. Descida autorizada a 3000 pés. 030, aguardando o final para o lote, passando para 3000. Juliette, Quebec, eu prossigo. É 7, Quebec, eu aguarde para a subida. Aguarde em 1.500 pés. Gente, aguarde 2 mil pés. Certo, localizador? Gol 1396 para o curso do localizador, direita 070. 070, sem nota. Reduz a velocidade para 2009. Velocidade 2009, boa noite. Eu 3217, acerto a identificação, chegada a bom, 4 mil pés, ajuste na 020. Portugal 021, contact tower 118, decimal 6. Contact tower 118, decimal 6. 807, curve à esquerda para 225, quase vetor final. Ok, esquerda 225, ou 807. Volo 396, reautorizar 2 mil pés, reporte estabilizado. Reportando, estamos já no localizador, reportaremos de LR. Gillette, Quebec, Kilo, autorizada ascensão até 3 mil pés. Gente, Índia, November Alpha. Romeu, Romeu Golf, chame Recife 1251, no alterne 13325. Foto 462, sua identificação, Mari 050. 2 horas e 40, Recife alternativa. À esquerda, proa 180. Esquerda 180, boa noite, 07. Trip 5491, no chame Torre 186. Ok, 118, decimal 6, trip 5491. 020. India Alfa, 1.0, 118, 61, 020, FJ, 5. Funcionar 6314, após passagem do Boeing da Web, autorizado o ingresso na Juliette para o portão 5. Companhia estabilizada, esquerda 140, descendo para 210, gol no 80. Juliette, Quebec, Kilo, autorizada a ascensão ao nível de voo 100, reporte para lançamento. Solo Oceaner 6326, livrando. Oceaner 6326, prossegue taxa pela Alfa, reporte para a Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportar a 6326. Localizador, gol 1807. 1807, aguarde.